Aí. Teve voos no azul 250. Estacionamento T3179. T3179 autorizado, é quanto para o ataque? Portaria ataque 3179. Sinal normal, baixar travado 2590. Confirme? O 2590 está com o trem baixado e travado na sinal normal. Cuidado pouso, pistão da zero, vento no 60 graus, 7 nós. Sim, 3304, autorizou Brasília, 360, up Zulu 17. Pista 10, curva direita, saída boa, transição Elefa. O controle é o 11935 e transponder 5510. Afirma, 510 é Bosbush. Será Bosbush. 5359. Oh, que bom, chamei sim o 2796. Nós vamos encerrar o serviço radar, instruí-lo a chamar Aracaju 1203. Informe aquele controle e o desvio que o senhor está efetuando. Boa viagem. Positivo, agora 203 com Aracaju. Obrigado, bom dia e bom final de semana. Boa. Ô, patrão de Salvador, a gente estabilizou aqui, é o azul 2780. Azul 2780, 3 milhas e meia para passagem sobre o marcador externo em aproximação para pouso. Vamos reduzir e checar o trem. Nossos sinceros agradecimentos. Vamos chamar a torre agora na frequência de 11895 e até uma próxima oportunidade. 295, obrigado. E daqui a pouco, então. Nivelou no 125, Papá Juliette Papá. O Papá Romeu, Papá Juliette Papá, chame Recife, frequência 12685 para informação e alerta. Boa viagem. Prato 12685, bom trabalho, bom dia. Torre Azul 2590 no solo. 9 solo. Torre Azul 2590 no solo. Azul 2590, litoral pista. 121, decimal 9, azul. Obrigado. 2590. 2590, Alfa, quilo, parte 3. Alfa, quilo, parte 3. O 1960 está livre a final do procedimento, informe estabilizado. Informe estabilizado, bom nono vai entrar. Salvador. Thank you. 598 no Uno, entendido. Fortaleza 330, autorizado. Via Pesulu no 9, Bangu, Abuco, na parte direita. Decola pista no 0, curva esquerda, C da mão, transição frota. Controle 1 no 9, decimal 35, aciona 5472. Controle 1 no 9, decimal 35, acorda positivo, 98, 1 no 1. Seu Guardião 08, prossiga. Guardião 08, informe o código alocado e pessoas a bordo. Direito 219, ó. 275. Suba para o nível 130 no setor oeste da ilha, o ajuste em Salvador 1096. Senhor Salvador, 2700, Azul 2720, Kilo Padre 3, 4 Lima, posição prevista. Kilo Padre 3, 4 Lima é a prevista, 1, 2, 3. Gol 1160, controle. Prossiga, 1160. Confirme, está efetuando desvio? Afirmativo, agora já na proedidora. 3859, desça até 3 mil pés com ajuste no 096, reduz a velocidade para 2209. Ok, viu, reduzir 220, tá? Fica aí. 259. 5222 a bordo, com alternado galinho. 2 a bordo, copiado, 3579, taxi 20, ponte paradão no 02895, que negar o 0096. 0096 corrigindo agora, Índia, ponte paradão no 0. Estabilizado, gol 1160. Gol 1160, completa final, chame a torre de Salvador, 1118, decimal 95. 1895, gol 1160. 2259, autorizado a final do procedimento, desça para 2000 e informe estabilizado. 2000, reportagem estabilizado, 2859, pode voar zona? Perfeito, é chegado, seu número 2 na aproximação. Ah, tá bom. E eu puxo o portão. Abre o portão, 2. Yankee, Romeu Tango, bom dia, confirma o impacto que se encontra, pista de decola. Yankee, Romeu Tango, decolando para o norte, 500 pés, controle 1 no 9.35, 2-1. Número Tango, acione no pad 5, chame pro Sax. Salvador, bom dia, Tango 3179, quanto perdão no 04. 3179, mantenha o ponto de espera. Mantenha, Tango 3179. O Nuno 60 baixou e travou? Afirmativo, baixou e travou. Pesado pouso, pistão no 0, vento 140 graus, 069. Pesado pouso no 0, vou no 60. Salvador, tanto 3304, puxa em questionamento, posição 7. Autorizado, puxa portanto, tanto 3304. Obrigado, vou tirar a parte. 79, 209 na curta, ali, mantém 1 no 0. Faz o mesmo, ali, mantém 1 no 0, Nuno 60 no solo 09, libere próxima à direita, solo em 121 no decimal, nome agilizando. 219, próxima à direita, agilizando. Completa final do ILS, enxame a torre em Salvador, frequência 118 decimal 95. 295, o avião 08 reautorizado a ascensão para nível 130 na vertical do aeródromo. Pesado 130, vertical do aeródromo, o guardião 08 está mantendo o setor UIC aqui para evitar a palma da torre. Índia, o chinamento 312, tá que você vê a Índia, ponte para dando 012, 895, Finegão 010. Salvo, Salvador, gol 1160. Ingresso, minha câmera tá. Alfa, GLS, para 1-0, gol 1160. Confirmando o gol 1160, reporta antes da Juliette. Reportarei antes da Juliette, gol 1160. Tango Tango autorizado o cruzamento da 1735, táxi via Quebec, Mike Lima, na Lima, chame o solo em 1219. Gol 2196, puxa o estacionamento, tá no 62. Gol 296. Autorizado, puxa, ponto. Reportado, táxi, 2196. Carlos 89. SV Pouso, 1-0, 3-0, 5-9. Aqui é o meu tango, autorizado ingresso. Táxi a baixa altura até a cabeceira no 7. Táxi a baixa altura, tá? Delta Fox, bom dia. Alto, claro. 3179, transferiu na Dael. Delta 3179, contato radar na decolagem, chegou para nível 320 via saída Dael. 320 Dael, 3179. Puxa, agora a nova autorização. Final 2196. Para o táxi da 3304, está com 167, 3:10, Uberlândia. Autorizado táxi Índia, ponte para dar no 02895, quem levar no 0 no meio, tá 3304. 304 via Índia, ponte para 295, ó. O 219 vem acostumando, aguarda para o fuso. 219 tá mantendo a posição. O 1160 após a 2, ingresso Juliette, ponta 1-10. Tá, Juliette para 1-0, gol 1160. No salão 12, direita 1219, salo. Direita 219, 3259. 12, Oxa, né? 312, passando para dar 1-0, pronto. Tenebra 312, precisando ali aí, manter 1-0. Manter 1-0, 312. Então, meu tempo na escuta? Na escuta. Gente, acione 0-1-2-1, responda. Acionado 0-1-2-1. Gente, segue para Serra Índia, Eco Índia, chame o controle em 1-935. Seguindo Serra Índia, Eco Índia, chama agora a 1935, muito obrigado, bom dia. E solo 5 e põe da companhia Taxi Retaguarda, se o puxa, bota para o táxi. Assim que passar o banho da companhia Retaguarda, autorizado, vou escutar táxi. 3259, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 4, 3259. Alfa Tango Tango, 1 GQE, autorizado pela Nyang, decola pista no 0, curva direita, saída Argo, após direto. Controle 1-9, decimal 35, aciona 5446. Alfa Tango Tango. Mantém posição, aguarda o bom embarque a 1-0, após autorizado, tá? Está com a 3, ó, controle. Minha 3132, decolou azul no 5, controle agora em 1935, vamos. Minha 3132. Minha 3132, contato radar decolagem, autorizado nível 390, via saída Boca. Na via Boca, após 2003, aproximamos. Após desvio e cruzar 2000 pés, autorizado via. Ativo, aprovo, dar 2000 pés, autorizado via. Autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 1,60 graus, 8 nós. Alinha e decola, zona 3304. Ataque 2, 4, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Autorizado táxi é Índia, ponte para dar 10, todos 895, negar 10, 16, ou 2196. Táxi, ponte Salvador, bom dia, Papa Romeu Mike Costa. Papa Romeu Mike Costa, bom dia, confirma. Plano visual para Manati, está no 44, pronto para nós. Podia confirmar o horário do plano? O horário seria ao 1 ou 2, 0. Ok, só um minuto, o Mike Salvador, gol 1184. Gol 1184, acione identificação, autorizado via chegada Mari para o nível 050. Descendo via até o 050, gol 1184. Autorizado, acione identificação. 6311, acione identificação, autorizado via chegada Bomb para 4000 pés, o ajuste no 016. Via Bomb para o 5016. Aciona 0122. Ok, então decola da 17, direito 17, meu pé, curva direita, bandeira chefe, 1935 ao controle, 0122 é o transponder, ó. Vivo, tá correto, tá com 17, que foi uma PB? Tá com 07 no PB. Acionamento táxi 2895, Mike Cosco. 2895, boa. 325 na 3179, bom dia. Controle, tá? 3304, Arboa Elétrica. 3304, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, via saída Arboa. Via 360, 3304. Salvador, Guardião 08, fala em sintonia 140. Autorizado nível 140, Guardião 08. Regrato, 140. Vento no 20 graus, 08 nós. Após na interseção para cruzamento, no 735, Lima, que eu sou. No 96, decolou aos 21, no controle em 1, no 935, bom. 935, obrigado. Controle com 2196. Ou 2196, contato radar decolagem, via saída da El, suba para o nível 360. 360, 2196. Oceania 312, chama grosso Centro Recife, frequência 1026.85 e alterna 1.25.45. 2085, 1255, 3.12. 3304, informa o tráfego, sua posição de 12 horas, 25 milhas. Passando no nível 120 em atenção para o nível 140, a um Charlie 208 em lançamento de paraquedista na milha de Veracruz. CS 3308. Pode guardar, é um voo 2196. Autorizado, Dael, voo 2196. Grato. Adicional é ponto, só aumentando autonomia. Pedido 4:20. 37. Posso através de portão meia dúzia. Abri uma centena planinha que autorizado é colapso no zero curva direita, sai da aborto após direto. Controle 119.35, acena 5471, lima que usou. Siga, voo 2196. Por gentileza, poderia solicitar ao centro a alteração de nível para o 300 final? Suba para o nível 300, aguarde a autorização do centro Recife, voo 2196. É. 3304, chama agora Recife, frequência 1288 e alterna 1.26.0. Centro Recife 288, alterna 260, tá? 3304. Sou 1184, autorizado a final do ILS, X-Ray para pista 1-0, desça para 2000 pés, o ajuste 1-0 no meio, informe estabilizado. 2000 pés e chama estabilizado, voo 1184. 5 minutos de autonomia, alterna Recife. Regido 3 pro B e 98 no 1. Autorizado, táxi e Índia, ponte para dar 1-0-2-8-9-5, que negar 1-0 no mesmo. O alto no tanque segue a aeronave da Rio via Índia, ponte para dar 1-0-2, que negar 1-0 no mesmo. Salvador, Mike Acosta na Oscar. Autorizado ingresso, reporte aliado e pronto, Mike Acosta. Portará. Salvador, Guardião 08, está na rota de lançamento do CQB. Guardião 08, o senhor coordenou na frequência livre? Tá, mantendo a escuta bilateral, 08. Sete, coordenado na frequência livre, está autorizado o lançamento do Guardião 08, informa para a descida. Está para a descida do Guardião 08. Mike Acosta, autorizado a decolagem, pistão no 7, vento no 30 graus, 7 nós. Decolagem, ó. Decolou aos 28, chegue em pronto para esta ponte, chame o controle em 119-935. Farol 1935, controle, Oscar. Comandante, bom dia, Rio 981. Rio 981, autorizado o alien decolar, pistão no 0, vento no 40 graus, vento mais. Não, 3663 Guarulhos, autorizado 340, VP Zulu no 0, até Taubaté. Decola pistão no 0, curva direita, série da EL, transição ótima. Controle 1 no 9, decimal 35, aciona 5534. Farol da Barra, eu sou. Ok, então, vai manter o corredor axé até o farol da Barra, o mais é 4. 0. Dael Montipa, Campos Zulu 1-0, Taubaté, controle 3935, transponder 5534, TAM 33663. Na porta busta. Eu, o ajuste para o NET 90 no meio, informe e estabilizado. Via 2016, remasterizado, chore 63, aluno. Salvador, uma boa dia. Azul 2770, gente da informação, hotel para autorização de tráfego para Porto Seguro. Azul 2770, Porto Seguro, 180, autorizado. Decola pista no 0, curva direita, saída coral, prossegue Golf 677, Terra Aira, voz direto. Controle 1 no 9, decimal 35, aciona 5544. Terraíra, após CCC, 119-35, 5544, azul 2770. É, bota a bucha, azul. Passar a bucha 2770. Azul, autorizado acionar a porta. Rio 98-11, decolou as 3-1, controle agora em 1, 1935, bom voo. 1935, bom dia. Receba para altitude de tráfego autorizado, o ajuste no 096, informe cruzando 4.000 pés. Vamos lá, 4.000 pés, 08. Controle Salvador, Rio 98-11. Rio 98-11, contato do radar na decolagem, saída Momo, suba via para o nível 330. Via para 330. Passou um hotel, pronto, quatro. 227 no 4, barreiras, 1-40, autorizado, decola pista no 0, curva à esquerda, sai da mão após direto conforme a ordem. Direto em ordem, controle 19, decimal 35, acena 5537. Botão autorizado a decolagem, pista no zero, vento no 30 graus no zero nós. Após Momo, prossegue conforme a rota no plano. Tem posições geográficas aqui com latitude e longitude. Ok, positivo, então está autorizado 140. Conforme rota do plano para a barreira, circulando 10, vento curva esquerda, sai da Momo. 1935 é o controle 5537 do transponder. O azul 27114. Reporta, puxa, azul. Reporta, não. Manati? Autorizado, direto para a plataforma de Manati, Mike Eco Oscar, informe livrando a CTR. Vamos lá, livrando a CTR, o Oscar. Oito, ano, prossiga. Alfa Tango Tango, decolou aos 33, controle agora em 1 no 9351. O 1184, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 70 graus, 8 nós. Autorizado pouso, 1184. Desautorizado pouso, porta. Fala pra 7, Azul 9641, aguarde coordenação com a receita. Azul 9641, chame na frequência 12545 e 126.85. O Beatriz, o número utilizado no LS, no zero. Chama 6311, completa sinal do procedimento e chame a torre Salvador, frequência 118.95. 3954, Beatriz, o autorizado, direto Arbo, papá, papá, opa, tango, tango, está em contato do radar, subiu para o nível 100, sem restrições. Controle, o Guardião 08, passa o 427. Guardião 08, tem a frequência livre para coordenação, tem o meu bolso. Frequência livre, 08, graças. Boa noite, Fred. Salvador, gol 1184, Livrão. Bom dia. 1184, Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, portão 62, 1184. Confirme para o controle. Zanono. Jané 6311, check trem, autorizado pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 08 nós. Pouso rasgado, pistão no zero, baixa trama. 4, Tango Tango, controle. Escuta. Cheque no seu transponder, estou recebendo intermitente 4446. O seu transponder correto é o 5446. Cadê o teste aqui? Você está aqui. Zulu após o pouso aeronave na curtíssima, autorizado ali em manter 1-0. Também no duplicado o seu transponder Alfa Tango Tango. Você poderia fazer um cheque completo no transponder Alfa Tango Tango? Solo Tango 3663 com 77, observa Galeão 3634 para cá. 3663, pode ser via índio, pode parar dando 0295, H1 no 0 no meio. Confirma novamente o PB? PB 177, livre táxi via Lima, são prontos para espera, torre 118-995, tá 3663. Sim, ficou 184, mantém posição na Juliette, sete passagem já tanto, tá fixando o ponto de espera e após prossegue o portamento. Gente, vai manter a posição na Juliette, dando passagem na aeronave da Tânia, se não tá, 1984. Solo, TAN 3859. TAN 3859, Sierra Bravo Charlie Tango, Diva 360, autorizado, decola a pista no zero, curva direita, saída arbor, elefa, prossegue up, Zulu 21, até Mutigi, up, Zulu 15, Mudol, up, Zulu 30, Sorocaba, Peralfa 310. Controle 119 decimal 35, aciona 55 no meio. Zulu 360, Curitiba, na Arbor Elefa, decola a curva direita, Zulu 21 no OTG, Zulu no 5 Mudal. Geral 35, 55 no meio, TAN 3859, informação hotel. É porta posta, 3859. Salve, Salvador, Xamia 3, 1, 1. E Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02. Se eu não 251, mantenha-se em condições visuais, tenha frequência livre, Mike é Costa. Torreutão 3663, ponto espera pronto no zero. Tem 1-1935, bom voo. Controle, 1935, Lima que usa o Lu, bom dia. Então 3663, ali mantém no zero. Mantém no zero, 3663. Passou 1200, sai da árvore. Eu estou passando Lima Kilo Zulu, sem contato radar, só via sair da árvore para uma centena. Uma centena via árvore, Lima Kilo Zulu. Papá, papá, Alfa Tango Tango, confirme o seu smag pouso e ponto de cancelamento do plano. Salvador, Rodrigo, TAN 3896, informação hotel. TAN 3896, acione identificação, via chegada Mari para o nível 050. Via Mari para o 50, TAN 3896. Alfa Tango Tango 1325, pode ficar a presença, solicitando. 7 Alfa Tango Tango, modificado 21242, suba para o nível 085, seu estimado pouso 1325. Tango Tango. Voo no 621, acione a identificação, autorizado via chegada Bonf para 4.000 pés com ajuste no 016. Via chegada, 4.000 pés no 016, lá aqui, voo 621. Papa Tango Lima, Kilo Zulu, subi mantinha 3.000 pés. Via Arbor, Lima, Kilo Zulu. Autorizado decolagem pistão no zero, vento 150 graus, 08 nós. Equipe de decolagem, está subindo a minha frente. 3663 decolou aos 45, controle em 1935, bom voo. 3963, está 3663. Controle Salvador, bom dia, está 3663, passando 1300. Está 3663, contato radar na decolagem, suba via Dedael para o nível 340. 340, possibilidade de voar Dedael direito, senhor? Pós 2.000 pés autorizado, direto da El. Sim, a pós 2.000 da El, 3.000 Guardião 08, inicialmente suba para 2.000 pés, aguardando a autorização do nível 130, Guardião 08, confirme pessoas a bordo. 9 a bordo, suba e mantenha 2.000 pés. Zero, Skok Agent, clear via Mari, arrive down to flight level 060. Mari, arrival, descend level 60, descend to flight vector Pavon, sorry, vector Luna. I maintain Mari, arrival, you are number 4 to approach. I maintain Mari, arrival, descend level 60, descend to flight. O Guardião 08, o senhor tem condições de manter o setor oeste da ilha para acender o nível 140? Já, senhor. Setor Whisky 130. 130, senhor. Setor Whisky autorizado a ascensão para o nível 130. Autorizado 130-08, setor Whisky. Nove como tráfego, posição de 2 horas, 22 milhas, com deslocamento sul-oeste, mantendo 3 mil pés, é um Charlie 402. Fazendo Lima, Kilo Zulu, informa o tráfego, 10 horas, 20 milhas, deslocamento nordeste, cruzando o nível 070, em descida para o 50, é um Airbus 320. Gente, Lima, Kilo Zulu. Está reautorizado a descida para 4 mil pés. O ajuste na 096. 4 mil na 096, 3896. Autorizado para fax 2794. Salvador, Tan, 3663, Foz de Lael, coordenação direto, Mótima. Guarde, Tan, 3663. O centro autorizou direto o Mótima da presente. Mótima, obrigado. Salvador, bom dia, voo 2065. Voo 2065, Guarulhos, 360 autorizado, via Pesilo 0, Pai, Embagem, Pesilo 44, Pacog. Decola pista no 0, curva direita, série da El, transição Mótima. Controle 199, sinal 35, aciona 5555. Autoridade 360, apresulou no 0, pai, um pai, apresulou 44, apresulou no 0, prova direita, da El Mótima, 6935, 555, é o gol da Ilhamento. É volta, Fusco. Mandarei para o Fusco. Para o táxi azul 2714, BOPD 57. 5 horas e 10 eu dou meia avena Montes Claros, Sierra Bravo, Mike Kilo. Autorizado táxi, via Índia, ponte espera da 102, 895, que nem 1016, nosso 27 no quadro. Veio táxi, pátio Índia, 1895, torre 27 no quadro. Tá, mil, tráfego superado lateralmente, desça para 2 mil pés, está autorizado ao final do procedimento, informe estabilizado. Estabilizado, está 3896, recebendo na Lima, Kilo, tráfego superado, ainda mantenha 3 mil pés, aguardando a sessão para uma centena. Mantém 3 mil aguardando a sessão, a centena, Lima, Kilo Zulu. Salvador, Tané, 6250, request a small deviation to the right, no weather, to the left. We are clear deviation, Ocean, 6250, clear descent to flight level 060. Atendo Lima Kilo Zulu, está reautorizado a sinal para o 050. Frente do hotel. Subiu 050, Lima Kilo Zulu. RAM 3663, chama agora Recife, frequência 1251 e alternado 133, decimal 25. 759, autorizado, puxa, Portax. Xena 6211, Guarulhos 360, autorizado via Pesulu 10, Pai Invade, Pesulu 44, Pagog. Decola pista no 0, curva direita, saída da EL, transição ótima. Controle 199, decimal 35, aciona 5542. Autorizado 360, Pesulu 0. Papai Índia, Almagro, Pesulu 44, Pagog. Na porta puxa, né? Voo no 621 está reautorizado para 2.000 pés e a final do ILSX para a pista 90, o ajuste 90 no meio, informe no localizador. Porta localizador, 2.000 pés autorizado, com 621. Pronto agora, o B7 no mar. Azul 27 no 4, a linha decola, vento 160 graus, 07 nós. A linha decola, 27 no mar. 118, decimal 95. Essa matou, tem um bom dia, 3796. Torre, Salvador, bom dia, 3296, estabilidade, mais 3. 3296, faz uma aproximação, aguarde pista livre. Um minutinho. Ok, dá presente, aprovando Duna, voo 621. Met Gol no 621. Oceanair 6250, Weather Vectron for Space, turn left in heading 020, limited by localized call. Your clear to central 3006, connect 10016. Heading 020, limited localizer, runway 10 and send 3000, 1016. Gol 1648, reduza para 220 nós. Esse mantém o nível 050. Desce para o 50, já está 230, reduz para 220, 9641. Azul 9641 está reautorizado a sua descida para o nível 080. 080 para o Azul 9641, confirma, senhor? Afirmo, Azul 9641. 0 para o 080. 35, obrigado. 297, no mar. 3896, cheque trem, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 30 graus, 9 nós. Gente, livre pouso na 10, 4 e secou, tá? 3296. Não, no 260. 3860, alta, certo. Controle de cima, que o Zulu autoriza a subir para a centena. Está livre agora, uma centena Lima, que o Zulu, e confirme seu estimado pouso. Subindo a centena, chamando pouso no 420, Lima Kilo Zulu. No 420, copiado. Controle azul, 2714. 2714, contato radar na decolagem, saída Momo, suba para o nível 1.40. Saída Momo, 1.40, confirma livre da restrição, 15 milhas, 110, ó. Está livre, azul, 2714. Ok, está livre da restrição, 2714, obrigado. Sim. 2016, 895, quanto espera tanto que eles 895. Michael Meoff, confirma Salvador. Ah, não pode dar um a voz. Vai a direto do Duna 4.